Bota o som do paredão, Cassinho! Arrochadeira! Portal do Arrocha! Tô com saudade de beijar você todo e fazer um amor nível hard. Saudade, eu aposto você também tá.